jeito de ser. Cegos pela fama, fumaram de repente. Nossa banda é a melhor. Se despertarás, não conseguiu mais tocar. Rapidamente, floresta.